A situação é completamente diferente. E para fixar mais na sua imaginação, o versículo termina dizendo: é a promessa de Allah Azza wa Jal. Tenha certeza disso, porque é uma promessa do Criador. Se você quiser se impressionar mais, o mensageiro diz: no paraíso existem aposentos que você consegue visualizar tudo o que tem dentro delas da parte de fora, e se você estiver dentro, você consegue visualizar tudo o que está do lado de fora. Ok, olhar para o aposento, quando você está fora, olhar para dentro e visualizar o que tem dentro, é possível. A mente humana aceita, a capacidade chega, a imaginação chega. Pode ser que é toda ela feita de vidro e a gente possa olhar para ela. Mas se nós estamos lá dentro, conseguimos visualizar tudo o que está fora, já foge um pouco da nossa imaginação. Reservou, esses aposentos estão reservados para aqueles que alimentaram as pessoas famintas que precisavam de alimentação, para aqueles que divulgaram o salam por onde passaram, e para aqueles que oraram à noite enquanto as pessoas dormiam. As tendas no paraíso. Tendas, para que a gente possa entender, mas diferente dessas tendas. A tenda aqui, você chega num lugar e monta uma tenda, por mais que você capriche nela, ou alugue uma tenda formidável, compare ela à tenda descrita pelo mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que disse: e no paraíso existe uma tenda, ou tendas, feitas de pérolas côncavas, pérolas trabalhadas. A largura dela, dessa tenda de pérola, qual a maior pérola que você viu na vida mundana? Compare com uma tenda feita de uma pérola cuja largura é de 70 ou 60 metros, e no outro hadith a largura dela é de 60 metros. Em cada canto dessa tenda existem esposas, umas não conseguem ver as outras, e o crente pode visitá-las, a todas elas, e uma não consegue ver a outra. E se nós entrássemos nos aposentos e nas tendas, veja a descrição do Alcorão Sagrado: estarão sobre camas trabalhadas de ouro ou prata, reclinados sobre elas. Ele te dá a descrição do conforto pleno. Você está em cima de uma cama trabalhada com fios de ouro, ornamentada, reclinado. E o reclínio é quando você está extremamente tranquilo, sossegado, sem problemas físicos, nem mentais, nem preocupações, nem tristeza. Aí te vem aquele alívio de reclinar. Só se reclina dessa forma aquele que está com tranquilidade plena. No outro versículo, Allah diz: os moradores do paraíso hoje estão entretidos. Não pense que você vai ficar de alguma forma assim entediado. Extremamente dia a dia entretidos, eles e vossos esposos, em sombras, sem calor e sem frio, reclinados em camas ornamentadas. Outro versículo do Alcorão que descreve o mobiliário das casas do paraíso: nela existem camas elevadas, altas, basta você querer, ela se abaixa para que você suba. Copos colocados à disposição, almofadas espalhadas e tapetes em abundância também espalhados. São visitados por jovens. Você não precisa sair dali para buscar o que você precisa. Se você deseja algo de comer ou beber ou desfrutar de algo, você é visitado por jovens. Esses jovens descritos no Alcorão como se fossem pérolas espalhadas. E se você olhar ali onde você está olhando no paraíso, você só encontrará Na'iman, felicidade plena, tranquilidade plena e um poder inesgotável. Sempre que você olhar, você vai se deliciar com algo novo. As esposas do paraíso foi citado sobre as esposas do paraíso de uma forma geral, de uma forma particular. De uma forma geral, e seria suficiente a forma geral, e terão nelas esposas saudáveis, purificadas. Saudáveis e purificadas. Aparência e caráter. Nada do que ela disser vai te perturbar. Nenhuma aparência nela vai te desagradar. Tudo que ela falar para ti é algo agradável. Quer dizer, a aparência dela, agradabilíssima. O caráter dela também é. Quando falamos do Hur el-Ayn, quando vocês escutam muito isso, isso está sendo muito falado até pelos inimigos do Islã. Al-Hur el-Ayn é aquela cujos olhos dela são muito belos, a parte branca é extremamente branca e a parte preta é extremamente preta. Elas estão nas tendas também, recolhidas em tendas, Hur el-Ayn, recolhidas em tendas. De olhares recatados, só olham para os esposos. E na surata, se